gente é formosa, é toda recalcada. A alegria alheia incomoda. Venenosa, Eva venenosa, é pior do que cobra cascavel. Seu veneno é cruel. Sereia, cuidado, não a toque. Ela é má, pode até te dar um choque. Venenosa, erva venenosa, é pior do que cobra cascavel. Seu veneno é cruel, Se porta como louca, achata bem a boca. Parece uma bruxa, um anjo mau. Todo mundo não para um segundo. Fazer maldade é seu ideal. Chapa lá. Como um cão danado. Seu grito é abafado, é vil e mentirosa. Deus do céu, como ela é maldosa. Venenosa, erva venenosa, é pior do que cobra cascavel. Seu veneno é cruel, Se porta como louca, achata bem a boca.